Então, 3399, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1, bom voo. 3835, decimal 1, saluta 3399, pode ir, tá? Bom dia. Posso Charlie Bravo confirmando que você olhou para aqui para a posição 612? Salvador é o Mike Hotel Juliet informando o término do reboque, calço 9809. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salva Azul 4040 para Pushback estacionamento no 43. Autorizado, chame tá. Chama lá, Azul 4040. Telemetro 075, autorizado para Serra Brava, Serra Papaga, Persiluna 0, Papaga, Persiluna 67, conforme nível 360. Saída da Aleda Morte, na primeira curva direita. Transponder 5076, controle Salvador 120, 8, formação Golfo, confere. Ascendente, São Paulo 30360, Zulu 90, Bombardier, Zulu 96, Israel, Vida Mótica, Boa Pela Direita, 507-6 Transponder e 208 Controle, Ocean Airbase. Confirme somente o nível? 360. Correto, chama o próximo, portão 5. Certo. Um 208, com 9, 16. Vitor 367 da presente, descendo para 4 mil pés, ajuste no 012. 367, 4 mil no 012, voo 9996. Voo 35, 3517, a sua identificação desce ao nível 050, voa bom para interceptar bom. Taxi 113 a bordo, 251 de autonomia, alternando o Galeão. Azul 4040, táxi aprovado da ponte para na 50 via pátio 3, pátio 1, táxi na Índia. Ponto de espera, torre 1-18-95, QNH 1-0-1-2. 1-0-2, na linha do táxi, reportará a ponte 1895, azul 4040. Salvador, o Gol 1961, no seguinte da informação Gol, sua autorização de tráfego Galeão. Autorizado para o Galeão, 857 até Moço, nível 360, saída da Elia de Irume, primeira curva à direita, transforme 5072, controle Salvador, 208. Autorizado Galeão, via Upper November 857, Moço, nível 360, saída da EL, transição Irume, primeira curva à direita, controle 1208 e o código transponder para a gente. Saída da EL, Leda, Irume, após o Gil transponder 5072. Da EL, Leda, Irume e o transponder 5072. Correto, chave pronto, portão 7. Obrigado, chave na pronta. 4040, pronto, no ponto de espera da 10. Outro 040, linha de cola, pistão 0, vento, calmo. Linha de cola 10, azul 225, tendo indicação, desce via ao nível 060, chegada bom. Colagem agora usando o Uno, morro. Obrigado. Controle Salvador Azul 4040, passando agora 2500. 4040 da Azul, contato radar, sobe via nível 360, da Arvo 1, Elefa. Subindo via para 360, na Arvo 1, Elefa, Azul 4040. Controle Azul 4040, efetuando um desvio à esquerda, mais 10 milhas. Gente, após Leda. Bom, direto Leda, Azul 4040. Corrigindo após Elefa. Elefa, Azul 4040. 991-6, apoio Serra Vitor 367, voo Serra Vitor 366 para completar a final RNAV, descendo para 2.500 pés, o ajuste no 0-2, reporte na final. Após Serra Vitor 367, voo 366, 2.500-1012, chamará na final estabilizado, voo 991-6. Azul, 4040, voo direto Mopso. Reto Mopso, o azul 4040. Atingiu 050, tá 35 no 7. 7, voo Serra Vitor 367, após Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés com ajuste no 0-2. No 0-2, voo Serra Vitor 367, após 366 para Fernando, no 0, tá 35 no 7. Azul 4040, chamo o centro Recife, frequência 1260, secundária 1288, bom voo. 260-288, Recife, azul 4040. Positivo 6225, após selou, Serra Vitor 366 para completar a final em nave. Final em nave, pista 10, gol 9996. 9916, torre 1-8.95, bom pouso. 1895, voo 9906. Salvador, bom dia, hoje na área 6075, no 5 para Puxa Grande. Eu na área 6, bom dia, estou autorizado, pista na 0, vento 030 graus, 3 nós. Gente, livre pouso, pista na 0, gol 9996. O membro Bosta, prossiga. Confere, atualizado para Serra Bravo, Juliette Delta, via Peso 21, segue conforme rota do plano, nível 400, saída Arbor 1, pós-voa, posição Elefa, primeira curva à direita. microfone 5077, controle de Salvador, 90, décima 8. Segundo nível. Correto, Romeu Bravo, com o baixo para o B, economia alternativa. Treinamento 1895, sem legal no 0, 1, 2. Salvador, voo na massa 61, pronto para o táxi, voo 168 a bordo, autonomia 6 horas e 28, alternado com 5. Gente, vai bem, 168. 168. 1961. Taxa aprovada até o ponto de espera da 1-0, via Pátio Olímpia, ponto de espera 12, 1-895, KNH 1-0, 1-2. Autorizado, taxa via Pátio Olímpia, ponto de espera 1-895, 3215, bom dia, informação Golf. A 3215, Golf confere autorizado para Guarulhos, GPS 10 até Taubaté, nível de voo 340, saída da Eula da Morte, na primeira curva à direita. Transponder 5073, controle de Salvador no 20.8. Saiu muito baixa a transmissão no céu, não consegui preencher basicamente nada, apenas Taubaté e Dael Leda. Autorizado para Guarulhos via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível de voo 340. Saída Dael Leda Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5073, controle Salvador 120, décima 8. Tudo certo, bom dia. 0 até Taubaté. Decola pistão 0, primeira curva à direita, Israel Leda Motiva. 5073 eu transpondo, 20814. Correto, chama pronto. Perfeito. 9996 Alfa, chama o seu gigante. Alfa, chama o seu gigante, 9996. O chama 675, portão 5 autorizado, chama o táxi. Alfa, chama o senhor para o táxi, chama 675. Torre Salvador, bom dia, TAM 3517, duas milhas do 372. TAM 3517, bom dia, pouso autorizado, pistola 0, vento 020 graus, 32. Livre pouso, TAM 3517. Salvador, bom dia, Gono 961, ponto de espera da 1-0, pronto. Gono 961, bom dia, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera. Contra Juliette, voo 99. É 285 Torre 1 no 8.95 Bom Pouso. Autorizando a linha de manter piscina 0. Posso passar de zero nata, autorizando a linha de manter 1-0, gol no 961. Galeão 3-44. Na 6075, QNH 10, 12, está sendo autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 Índia, ponto de espera Torre 1895, QNH 10, 12. Beleza, ponto de espera da 10, ponto pronto, 295, na 6075, 10, 12. 3597. Aeronave 225, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de voo. Aguardando autorização, 625. Voo 961, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 00 grau, 02 nós. Autorizada decolagem no 0, voo 961. Cunha 225, ponto autorizado, pistola 0, vento 080 grau, 02 nós. Ponto autorizado, no 0, 625. Voo 961, decolado 229, controle 120, decimal 8, bom voo. Chama controle 208, voo 961, bom dia. Contato radar na decolagem, sobe via nível 360, feita da Elba. Sobe via... da Elba, gol na 961. China 6075, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Autorizado a alinhar e manter pistão 0, 6075. China 6225, solo 30, solo de área direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Para Guarulhos. 9571, autorizado para Guarulhos, APZ 10 até Taubaté, nível de voo 340, saída da Euleda Monte para a primeira curva direita. Transponde 5104, controle Salvador 120.8. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Tesolo 10 até Taubaté. Decola na Dael Leda Motivas com curva direita. Transponder 5104, controle Salvador 208, rotando 9571. Portão 3, planejamento correto, chama pronto. Chamada pronta. Olá, chamada 2. 9001, seria possível voar direto Leda para evitar formações? Livre. Direto Leda, gol na 9001. Runner 6075 decolado aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 108, bom dia. Solicitador, bom dia, Oceanário 6075. Runner 6075, contato rodando a decolagem via saída da EL. Subi e mantenha nível de voo 360. Da EL para nível 360, Oceanário 6071. Salvador, bom dia, Federal 9972, informação Golf. Federal 9972, via chegada a Mari, de Sabará, nível de voo 050. Magíssima 0136. Prisa de Itap, Federal 9972. Oi, Itap, Federal 9972, obrigado. Bom dia, voo 093, informação boa. 093, via chegada bom, desça para o nível de voo 060, ajuste no 013. Via bom, limitado 060, 1 0961, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Recife 12835, alterna 251, gol 1961, bom dia. Bom, 3890, formação Golf, autorizado para Recife, represa Lula 7, nível de voo 330. Saída Puca, Jamo Aracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5103, controle Salvador no 20, decimal 8. Correto, time pronto, portão 9. Federal 9972, após ETAP, vou estar Vitor 366, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento terminal para pressão 0, repassabilizado. Negativo, Renato, para aproximação, Federal 9972. Possibilidade de fazer o NTB da 10? Federal 9972, gente, após ETAP, foi TASA, autorizado NTB Delta Mike Eco, Zulu, da pista 90, responsabilizado. Ok, boa TASA, após ETAP, Federal 9972, 2 UPS. Solicita o pequeno desvio à esquerda, aproximadamente na Pro 050. 050 por quantas milhas? 10 milhas. Entre livre desvios, reporte TASA estabilizado. Ok, então 050 vai reportar na Pro de TASA, Federal 9972. Federal 9970, via chegada a mar e deixa para o nível de voo 070, ajuste padrão. Sané 6075, chama centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0, via parte 1 de táxi em Índia. Ponto de espera torre 18.95, CNH 1092. Entra ajuste, via parte 1 no Índia, ponto de espera de 1. 1-2235, 1-2251, assinado 6075. Pode ir, vovô. Obrigado, Matheus. Vou na Proditasa, Federal 9972. Federal 9976. Salvador está 9571, não está pronto para o pushback acionamento no 03. Parte da 9571. Está aguardando. Federal 9970, confirma, efetuando algum desvio. Deve estar uma 1.2 milhas afastado à direita da estrada. Bono 093, restrições, desça para 4 mil pés, permanece ajuste padrão. 4 mil, 1.013, Bono 093. Federal 9970, autorizado descer para o nível de voo 050. Bono 050, Federal 09970, número 3, na aproximação, reduza para 2309. Será 9972, confirma, efetuando algum desvio? Afirma, efetuou um pequeno desvio devido a uma nova formação que apareceu aqui. mas já estamos reacionando por editado. Seria estimado para o 9571? Agora, autorizado, chame táxi. Tomara táxi. Geral 9972, está passando casa, avistando a pista. Geral 9972, complexo final do procedimento, chama 2 Salvador, frequência 118.95. Chama Torres 295, geral 9972, muito obrigado, bom dia. Dona 093, após pelo, vai ser a Vitor 366, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista no zero, reposta habilitada. Pelo voa Sierra Vitor 366, 2500, com 1.003, gol 9093. Está voando, na verdade, Sierra Vitor 367, né? Após o Sierra Vitor 367, autorizado Sierra Vitor 366, reposto estabilizado, gol 9093. Quem comprou vai reportar estabilizado, gol 9093. 972, final da 10, baixado e travado. Geral 9973, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando, geral 9972. Vezano 5, decolados 45, controle 1-10, decimal 8, movô. Obrigado, até a próxima. Geral 9972, pouso autorizado, pistona 0, vento 1-10, grau 049. É livre o pouso, não, no 0, sideral 9972. E a saída da El, submantém a nível de voo 340. Ok, a da El, sobe 340, tá, 3295. Geral 9970, informo que ainda permanece 1.2 milhas à direita da estrada. Ok, para o táxi está 3, corrijo, 9571, 156 a bordo, com 3 horas e 40 alternando o galeão. 9571, direita via Índia, ponto para a torre, 1895, Penelão 9013. Direita Índia, 1895 a torre, 1903, o TAM 9571. 3005, bem nessa proa aqui, pode manter a proa 010? Autorizado, federal 9970. Corrigindo para 020. 020, autorizado. 172, sala 52, direita, 1219. 1219, obrigado. Salvador, bom dia, Sideral 9972, entrou? Bom dia, Sideral, Alfa, Kilo, Paz 3, vou tentar o sinalizador. Alfa, Kilo, Paz 3, Sideral 9972. Sideral 9970, 20 milhas, oeste de Salvador, reação da navegação, veja a Vitor 366. Desça para 2.500 pés, ajuste na 013. Para 3.500, para 013, confirma a pé. Cato voa, 366. Negativo, Renato. Irá fazer o VOR DMS do Lula, pista no zero? Não seria o NDB, não? Afirmativo, NDB... Delta Mike Zulu da pista no zero. Delta Mike Zulu, NDB, pista 1 no zero. Pode voar 2 e 2. Autorizado direto do Duna, repasse estabilizado, federal 9970. Na Duna. Final estabilizado é 1 no zero, gol 1093. 1093, completo final do procedimento, estabilizado. Controle, gol 1093. 118, decimal 95, gol 1093. 1895, pode ser contada essa mensagem, ó. Firme. Para o posicionamento, 3290, posição 9. 9, autorizado, chama o táxi. Salvador, gol 1093, final da 1-0. 093, continua a aproximação, agora está livre. Altimete no 0-3. E aguardando a autorização de esposa, 1-0-3, altimete. Gol 1-0-3.